Opa, professor, repetindo as perguntas que eu fiz antes, a gente vai começar falando boa noite, Hunters de todo o Brasil? Rapaz. Por favor, não. Então, acabei de perceber que eu deixei o negócio no fogo ali. Não, não. Excelente. Acho que eu tenho uma entrada perfeita pro nosso podcast. E se cada okay, entrada? Eu vou fazer a entrada perfeita agora. Por entrada favor. De cada um ou entrada ao início do podcast? Não, o início do podcast, presta atenção. Vamos ensaiar. Ômega, ômega, ômega, geeks! Está... Boa noite. Ok, perdão. Bem-vindos, sommeliers de merda de todo o Brasil. Esse é o Super Nato Show. Nesse primeiro episódio, falaremos dos três primeiros capítulos da maior merda boa já exibida no Brasil. Me chamo Derete e comigo estão... Sou o Dudley, estou comendo um doce que não é muito natural, mas é super. Puta que pariu! Nossa senhora. Que assunto. Ai, ai. Aqui é o Lex e... Sam! Sam! Sam! E aí, Sag? Sam! Tá que pariu. O Lex fez a voz quando o Jim virou Batman por algum motivo. Sim, sim. Aconteceu. Ele vira o Batman. No final da série, a voz dele fica, fica essa coisa aí. Sim. E aqui é o Pocasunga, e quem nunca tocou guitarra na própria perna, né? Excelente, eu acho isso. Eu não consigo algumas esticar vezes ela, assim. Tipo, a guitarra fica torta se eu faço com a minha perna. A guitarra... Parece que tá pra me alongar. Não. Ok, então. Eu não consigo nem alcançar os pés quando você, sabe, se estica assim pra baixo. Que isso, Derek? Eu não consigo fazer alongamento. Mas... Brabo, hein? Mas então, where do you go from here? Eu quebro assim, tentar. Acho que agora... A gente pode falar um pouco sobre o início da série, né? Você quer dizer The Road So Far? The Road So Far, exatamente. que no início da série é nada, né? É nada. Exato. Não, tipo, na verdade eles começam tipo, 1983. Não. The Road So Far. Começa com flashback. Começa o flashback da família feliz americana, né? As duas criancinhas, a mãe e o pai. Oi? John Mayer. Família Porte de Margarina. Exatamente, onde tudo tá bem, onde tudo tá feliz. Mas como a gente vai descobrir, sempre dá merda no início da série. Sempre alguém morre. Aquele pessoal que você não conhece no início, alguém vai morrer, ou todo mundo vai morrer. Exatamente. Assinou um contrato pra um episódio só, né? Tal coisa. Exatamente. Às Sim. vezes não tem fala, né, direito. Às vezes já tá no escuro, às vezes já tá na floresta e vai dar merda. Ou às vezes é negro, né, então. Verdade. Ué, verdade. É regra de filme de terror, né? De slash, às vezes né? É um cara muito feio que tá saindo de um bar com uma mulher muito bonita e muito fora do nível dele. E que não desconfia. E você pensa, isso não vai prestar, cara. Tem coisa errada. Dudley, então por favor, fale a sinopse dessa maravilhosa merda, por favor. Então, o primeiro episódio, nome lá do piloto, por coincidência, é o mesmo nome de vários primeiros episódios. Vejam só, curioso. Isso é uma grande coincidência. Obrigado. Mostrando como Hollywood não sabe, não. Não tem criatividade, não tem imaginação. Não tem, cara. Não tem. Tudo. E o pior é que a maioria deles nem tem um piloto, né? É uma coisa muito louca. Aí nesse Lost, primeiro episódio... Né, realmente tinha um piloto, né? Tinha um piloto, Lost. fazia sentido. Você vê que Lost, inclusive, gerou muitas séries, entendeu? Exato. Pode ter sido daí. Mentira. Você pode ver o quanto os roteiristas às vezes ficam perdidos, né? Tal qual. Não, não. Não. É... ok, cancela, cancela. Primeiro. No primeiro então, gente, episódio. Pra vocês três que estão ouvindo isso, tudo é sempre assim. É, no primeiro episódio a gente tem os irmãos Sam and Dean Winchester, que eles foram treinados pelo pai para caçar criaturas sobrenaturais. E daí, de repente, a gente vê que aparentemente o pai deles sumiu e agora eles vão ter que... Eles começam uma busca para tentar encontrar o que será que aconteceu com o pai, onde será que ele tá e tal. E aí a gente vê no começo do episódio um flashback, como o Lex havia falado, onde a gente vê a família lá de boa, até que de repente, no meio da noite, uma criatura estranha chegando na casa da família e... Na Coab. Na Coab, no maior astral. E de repente a mãe tá no teto pegando fogo, bicho. E começa a série, mais ou menos, nisso aí. Desde então se descobre que existem coisas, né? Exatamente. Escuro, né? E esse é meio que o flashback no início do episódio. E logo depois você corta pro presente, onde parece que... É no presente, né? Pra falar. E aí parece que os irmãos, a família meio tá separada. E a gente começa com o Sam, tá com a namoradinha. Que eu acho que eu reconheci a namoradinha agora. Então, aproveitando, momento trivia, novamente. Ok, A namoradinha do Sam, ela fez John Wick. Ela é aquela assassina do John Wick, tá ligado? Ela tá no Agents of S.H.I.E.L.D.? Aí eu já não sei te dizer, mas o IMDB sabe. Vamos ver aqui. Vê aí, porque eu quero saber se ela é colecionadora de série ruim. Ela está no Agents of S.H.I.E.L.D. Ela está. Ela está no... Confirmado. Confirmado. Ela está no Agents of S.H.I.E.L.D. Ela também é um sommelier de merda boa. Sim, exato. Então, você pode ver então, que é uma atriz que está ao nível do papel. Eu tenho aqui nas minhas mãos o diário de John Winchester. Cara, excelente. É sério. Ok. Rapaz. Okay. E logo em 20 de novembro, após a morte de Mary, John mata o seu primeiro bicho, por assim dizer. Que é um metamorfo. Caraca. Caraca, não fazia excelente. Ideia, não fazia ideia. Excelente. E a outra dica, a outra trivia, é que o diário de John Winchester você pode comprar uma Saraiva por R$50. Agora o link patrocinado aqui abaixo. Esse link patrocinado. Entre Saraiva e digite o código de desconto Super Nato Show para receber. Ai, ai. E daí, seguindo o momento que a gente vê no futuro, como o Lex falou, tá lá, um dos irmãos, de boa, numa festinha, namorando, né? Tá lá, e aí, eis que durante a noite, algo acontecendo, um barulho, alguma coisa, ele acorda, encontra alguma coisa ali. Começa uma briga, um fuzuê, uma câmera muito rápida que você não enxerga nada que está acontecendo durante a briga. E aí, provavelmente, e aí... Pra ninguém saber que ele tá brigando, é um conhecido. Exato. Exato. Pra não saber também que é um dublê. Pra não saber, também. Às vezes, que não sabe lutar. E aí você vê... Naquela altura ninguém sabia que a série ia fazer sucesso, então não se deram o trabalho de ensinar arte marcial, para os atores de verdade. Com certeza. E aí você vê que, na verdade, aquele rapaz ali é o Dean Winchester, irmão do Sam Winchester, que vem trazer informação que o pai sumiu, temos que ver isso aí. Ele chegou lá, o pai foi comprar cigarro e não voltou mais. eu lembro que ele chega falando: Dean, papai sumiu. E aí o Jim meio que... Puta, foda-se. Não me enche o saco com isso. Me conta uma novidade agora, né? Você não tá entendendo. Assim, pela vida da família, eu acho que isso já seria o suficiente pra causar alarme, né? Eles caçavam vampiros, etc. Mas aí fala, o pai sumiu. Ah, foda-se. Aí, não, Sam, você não tá entendendo. O pai sumiu numa viagem de caça. Aí, Tipo, se não fosse isso, eu ia sumir quando. Precisa ser tão específico assim? Pois é, cara. É muito garoto, né? É que ele tava seguindo o GPS e não sabe onde foi parar, entendeu? Não é isso, sabe? Não é uma história dessa. E aí ele sumiu e o Sam fica ligado. Putz, ele vê que é uma coisa séria, que ele não tava se importando muito. E aí depois o Jim convence o Sam a sair numa viagem, na aventura do nosso primeiro episódio, pra justamente ir catar o pai. E esse é o início. E aí o Sam deixa a sua namorada viva em casa. E ele... que totalmente não tá correndo perigo. Com certeza não. E está muito viva nesse momento. E com a promessa de que voltaria até segunda-feira, porque ele tinha uma entrevista de emprego, de estágio, de faculdade, não lembro agora. De faculdade. Então parecia muito importante resolver essa questão até a entrevista, para voltar depois e seguir para frente com a vida, nessa vida de advogado, que ele quer ter essa vida que não leva em lugar nenhum, pelo menos até agora. Pra mim. Mas isso não é importante. Sabe o que é engraçado, Lex? Ah. Ele larga a vida de advogado pra ir pra uma vida que tem menos demônios e monstros que querem seu sangue, não é mesmo? Cara, picotou aqui pra mim, eu não sei o que é engraçado. Caralho, Lex. Droga. Tudo bem, eu vou ouvir. É verdade, programa, depois você ouve isso, exatamente. Eu vou saber o que é engraçado e vou ir junto com vocês. Então, algum comentário, os nobres bacharéis, algum... Tá, ok. Como eu comecei a ver a série, já tô bem na frente, não tô em dia, mas já vi muita coisa, eu achei fofo lembrar, eu comentei isso com vocês, como o Jim falava que nem uma pessoa normal no início da série. Porque mais pra frente, ele parece o Snake, né? Na época do David Hayter, parece o Christian Bale do Batman. Ele só fala, Sam! No! God damn it, Sam! E nessa hora, não, ele tem uma voz de jovem, ele fala na série que tem 26 anos, caraca, ele tem 26 anos. Sim! Com 26 anos, ele tá... Isso é uma coisa que me assustou, cara. Eu olhei assim, caralho, eu tô quase com a idade do rapaz já que é o... Que, tipo, quando eu assistia, eu era um jovem, um garoto, e aí hoje, revendo, eu vi, caraca, eu já tô quase na idade do Jim. Eu tive esse exato sentimento com uma série que ganhou muitos prêmios, chamada Padrinhos Mágicos. Essa não é uma merda boa, é só boa. Que quando criança eu assisti e tal, daí o time ele tinha 10 anos. Aí eu pensava, porra, o dia eu chego lá. Kimmer! Aí quando eu passei de 10 anos, eu achei engraçado. Eu achei ruim. Mas enfim. Ok. Então eles vão pra essa cidade onde o pai dele teoricamente estaria, né? E de repente lá eles encontram rumores, né, mortes esquisitas de rapazes, jovens mancebos, que simplesmente desapareciam dos seus carros, né, onde andando num pedaço específico de uma estrada. Aí eles conhecem a famosa Mulher de Branco, que inclusive tem uma lenda no Brasil da Mulher de Branco também. Ela costumava ser avistada do lado de fora do Museu Imperial aqui de Petrópolis. Tinha uma mulher de branco que o pessoal falava. Aqui na estrada, para ir para belíssima, asterisco, praia de Farol de São Tomé, tinha uma curva onde falavam que tinha uma mulher de branco também. Então é realmente uma lenda urbana recorrente, né? Global, eu diria. E global, né? Eu não tenho muita história de lenda na minha cidade, porque é uma cidade muito pequena. Eu acho que a galera dos assombramentos desanimou, né? Chegou lá, achou assim, né? Tinha muita coisa, fraco, muita gente pra assombrar, né? Tinha muita gente, e eles acabaram optando partir pra próxima. Cara, eu que moro em cidade pequena. O já denunciou, mas eu sou do Rio de Janeiro, e a gente aqui tem mais o que se preocupar do que assombração. Porque se você tá no carro, mulher de branco, porra, de boa, cara. Agora, se é uma moto com dois caras, exatamente. É, cara. A mulher, de branco, a mulher de branco que se cuide nessas ruas do Rio. Se botar esses ossos dela naquele micro-ondas lá, pronto, acabou a mulher de branco. Puta, cara. Não tem essa de mulher de branco. É, nesse momento também, vamos ver uma cena que é recorrente no Supernatural, que é o momento que você vê a primeira vítima, né? Sempre tem o... no Monstro da Semana, você vai ter aquela cenazinha que você vai ver o cara, que o primeiro que fez merda, o primeiro que a gente vai presenciar o poder do monstro, seja lá o que for. E sim, nessa vez a gente vê lá a mulher já pedindo carona, tem toda a ceninha, ela vai se engraçando pro cara, o cara já vai... jogando chavezinho. Gente, né? A morte aí do rapaz. O Vucu-Vucu dá errado, dá muito errado. Dá muito errado. Exato. Temos a morte do... Aí que a gente vê o que os personagens ainda não sabem, né? A gente já vê todo o modus operandi, né? Da... Sim, sim. Do monstro, do fantasma, do cabrunco. Eu só preciso fazer um parênteses aqui, porque o Dudley falou Vucu-Vucu, eu só lembrei daquela música. Que música? Aquela que é: você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Uhum. Me pega o vucu, vucu, vucu e vai embora. Excelente. Excelente. Como podemos ver, um belo exemplo de poesia. Poeta. Sim. É uma poesia. Poesia. Foi declamada a poesia, assim como exatamente deve ser, entendeu? Tudo bem. Faça ao vivo, por favor, a vinheta do Dorete Poeta. Dorete Poeta. O cara da carreira, cara. Você é Beto Carreiro? Beto Carreiro. Mas aí a gente tem então a cena onde os irmãos chegam lá pra arranjar um lugar pra ficar. E aliás, antes disso ainda, a gente vê eles usarem pela primeira vez as falsas identidades. E mais uma coisa recorrente da série, né? Com nomes engraçaralhos. Sim, sim, sempre uma referência. Então, isso é importante lembrar. Que provavelmente na época isso era mais ok, mas agora reassistindo a série é bem cringe essas referências a yeah, rock and roll que a série faz. No primeiro episódio acho que não é nem de rock. No primeiro episódio é solo e... Ford, é Ford e Hamill. Eu acho que é isso, acho que é isso. Também... Ford e Hamilton, sim. Não sei. Não é nem um pouco sutil. Pois é, é um pouco. Pois é. Eles fazem uma piadinha quando eles estão saindo lá do lugar onde aconteceu a parada, falando assim: Hello, Agent Mother, e Hello, Agent Scully, tá ligado? Sim. Porque os caras do FBI de verdade chegam, né? Com a roupa do FBI, né? E aí, mais um momento aí da referenciazinha. É uma série que adora fazer isso. E eu vi que aparentemente era mais engraçado da primeira vez que eu vi. Não, é porque é o... Sim. Pois é. E é isso, porque realmente a gente foi ver que outra coisa recorrente é a gente revendo os episódios e ver que era muito melhor na primeira vez que a gente viu. Sim, sim, com certeza. O que talvez quer dizer mais sobre a gente do que sobre o episódio. Né? Talvez. Mas tudo bem, tudo bem. E depois dessa cena a gente vai pra parte que eles vão arranjar um quarto lá no motel. Mas não é o motel do jeito que vocês estão pensando aí. É o motel. Ou será que é? Opa. É aquele motel americano que todo... de beira de estrada, que todo mundo fica, que vai parar, que tem um sinal no meio da rua, é que nem o Bates Motel do Psicose. É isso aí. Uhum. E daí eles encontram, no o cara fala, pô, você marcou encontro, o cara lá com teu sobrenome, passou aqui. E daí eles pegam o quarto. Diga. Sem querer te interromper, mas já interrompendo, outra coisa que eles estabelecem é como eles tiram, como eles arrumam dinheiro, né? Porque essa vida de caçador nômade, você pensa que eles não vão conseguir dinheiro. E aí eles resolvem tudo com uma fala só, que é: vocês ainda fazem esquema de cartão de crédito? Ah, tranquilo. Exatamente. E aí eles botam nomes falsos no cartão de crédito e fazem as compras. Até dar merda. E vão usar, exatamente, vão usando até dar merda. Ah, que quando der merda eles já saíram. Se bem que nesse episódio dá merda, né? Dá merda, é. Já vem dando merda, sim. Depois que eles saem do quarto lá, onde eles encontram todas as paradas sobre mulher de branco e tal, aí já chega lá, o Jim tá saindo, chegam os policiais chega que os descobriram homens. Que é, vocês não são os caras da FBI, né? Tem algo errado aí. E deve ser a única vez que dá merda, né? Caraca. Não, mas... tem aquela vez que dá merda que a menina do exorcista prende eles, é mais pra frente, né? É verdade. Ah, é. Caralho. Vocês não lembram disso, não? Ah, mas lembro. Cartão de crédito? Não, é, a menina do exorcista prende realmente ela, eles, né? Aqui do jeito que você falou, eu tava pensando, caralho, que episódio é esse que tem uma menina do exorcista que é policial. Não, é realmente a menina do exorcista. A, menina, a Linda Blair? Não sei. É, acho que sim. Eu não sei. No finalzinho do episódio, eles até fazem uma piadinha com isso. Sim, fala. O Jim fala que. O Jim fala que deu vontade de comer sopa de ervilha. Sopa de ervilha. Caraca. Que referência. Pior que quando eu vi, eu aposto que eu não peguei essa referência. Eu também não. É, não. Eu peguei e eu tava assistindo com meu primo. Aí ele falou. Caraca. Esse não teria passado também pela minha cabeça. Tranquilo. E daí a gente. Mas aí, como o Dudu tava falando, eles foram se hospedar no hotel e com esse lance de cartão de crédito. O pai do Jim, pelo jeito, também, o pai dos dois, já tinham também se hospedado naquele hotel. E eles vão lá fazer aquele lockpick clássico que todo protagonista sabe fazer. Sim. Eles entram no quarto, que seria do pai deles, vê um monte de reportagem das possíveis vítimas que morreram. Aquele clichê, né? Várias coisas na parede, com fios ligando uma coisa na outra. Que isso resolve mistérios. Isso aí é um exato, negócio exato. Que resolve mistérios. É isso aí, que funciona. E aí, eles estão vendo ali e veem que o pai, apesar de não estar ali, apesar de não ter sinal do pai, ele já descobriu o que era. Era, como a gente já falou, já deu spoiler no início, era uma mulher de branco. Sim. Era uma mulher de branco. E apesar de não explicar ali na hora, só tem uma menção do... acho que do Jim falando dos safadinhos, ou algo do tipo, a mulher de branco aparece para homens que foram infiéis. E ela, por isso que ela aparece ali pro cara, quando deu o clipe da morte do cara, e dá você me leva para casa. E o cara, opa, é para já. E aí esse cara morre, né? Deu mole e morre. Porque você não... É uma coisa até americana, você não deve dar carona pras pessoas. Acho que, sim. Que vai dar merda. Ah, é uma coisa antiga. Entrapment, né? Ela, mesmo quando o cara não é infiel, ela força a barra até o cara ser infiel. É verdade. Pra ela poder matar cobra, o cara. Né? Ela tem ela deve ter um supervisor meta. Que cobra meta, exatamente. Sim, deve ter a meta lá dos capirotos lá. Que fala que tá atrás da cota dela, né? Ah, e ela força a barra, sabe? Ela pode dar aquela forçada de barra. Aí, e aí dá um problema que acho que o Duda já comentou também com o cartão de crédito, quando eles estão saindo. E a polícia, inclusive, acha que eles podem ser os culpados porque no quarto deles tá a informação de todas as vítimas, né? O que não faz sentido nenhum, mas tem que criar mas problema. Aí o cara já chega, vi que você tem essa parada aqui, tem uns negócios, ele mostra o diário do pai deles, né? Encontrei essa parada. Que até então não tinha aparecido. Sim, a gente é apresentado ao diário do pai deles, que é basicamente um catálogo dos mochilos de criança, dos cabrões. Que é basicamente o diário de Gravity Falls. Só que, tipo, exatamente. É verdade. Só que resumido no volume só. É. Mas o interessante é que ambos vendem na Amazon. Tanto o diário do John Jester quanto os de Gravity Falls. E ambos, se você clicar no link que tá abaixo aqui no post, você nos ajuda. Sim. Pagando mais Amazon. Sim. A gente pode fazer igual o SBT, tipo, no meio das frases, botar Amazon. Amazon. Saraiva. Netflix. Cara, assim, saindo um pouquinho do assunto, mas o vídeo da Porta dos Fundos de hoje é justamente sobre isso, cara. É o cara do depoimento na Polícia Federal, delação premiada. Aí ele começa, não, porque aí eu transportei o dinheiro nessa mala, sei lá, bagagem aqui com alça, com não sei o que, com não sei o que. Premiada mesmo, né? É delação patrocinada. Muito bom, eu recomendo depois. Mas é aí, isso. Voltando. Voltando, eles conseguem atrair, né? Eles veem o capiroto, né? Na ponte. E daí eles conseguem. É, ele. Acho que ela começa a dirigir o carro, né? E tenta atacar eles com o próprio carro, né? Sim. E eles têm a bela ideia de pular da ponte, né? Por que não? É. Eu fiquei impressionado por que ela não jogou o carro da ponte junto, né? Ela tem. Tinha Ela olhou. Porque ela ia olhou ter assim, que fazer a cena do acidente, né? Aí ia ser meio complicado. Ela olhou assim e pensou: caraca, carro bonito, sacanagem, né? Estragar. Deixa pô, é vacilo, né? Porra. Vacilo. É, eu tenho. Não, ela pensou: esse carro não tem direção hidráulica, não dá pra fazer a curva. Não dá pra mim. E aí, nisso, você vê que... É, e antes disso, teve uma discussão, né? Eles falando lá, você vê aquela... Que rola o Jim, assim, tipo... Porra, a gente tem que ajudar e tal. Você vê que o Sam, ele confronta o Jim falando... Ah, não adianta fazer nada que a nossa mãe não vai voltar, né? E aí o Jim fica puto com ele. E você vê que o Sam não parece ter a mesma ligação que o Jim tinha com a mãe deles, né? É, porque ele era muito ser, novo, ele é, né? Então... Ser bebê, ele tinha 6 meses. Ele não chegou a conviver com a própria. E também te dá um gostinho do que toda a série vai ser daqui pra frente, que é os dois brigando. Sim. É, então, o Supernatural, ele se resume no seguinte. Mano, só senta e conversa. Sim. Se vocês sentarem. Inclusive os bichos. Inclusive os monstros. Alguns dá pra resolver sim. Dá pra resolver sim, exato. Porque assim, ah, meu Deus, Jim, você está tomando sangue de demônio, não faça isso, cara. Não faça isso. Ah, não, mas você vai se sacrificar por mim? Ah, meu Deus, aí se sacrifica, aí ressuscita, aí sacrifica. Aí o outro tá fazendo merda, aí o Sam tem superpoderes. Aí, e ninguém senta e fala, e aí, mano, o que você tá fazendo na sua vida, cara? Tá tranquilo? Entendeu? Pois é, né? Tá andando com essa menina aí, essa menina é meio esquisita. Faz de boa. Entendeu? Você quer ser doador de órgãos? Você quer ser ressuscitado? Você quer que eu vá até o inferno pegar sua alma de volta se você morrer? Exato. Ninguém entendeu? Deixa. Sabe? São podia coisas deixar que em deixar pratos limpos, né? Deixar pré-estabelecido, olha, se alguma coisa acontecer comigo, não ressuscita. Ou ressuscita. Ou faz um pacto com o capiroto pra me trazer de volta com qualquer custo. E, ou não faz, né? Pelo amor de Deus. Ou não faz um pacto com o capiroto pra me ressuscitar a qualquer custo, entendeu? Sim, mas sim, não, é, e aí a série é toda essa dinâmica dos irmãos que não conversam apesar de ficar o tempo inteiro dentro da porra de um carro. Dentro do carro, é, pois é. Horas e horas, Mas aí, a gente vê que o Jim já tem uma estratégia pra isso, né? Ele coloca uma fita de rock tocar e aí ele não precisa conversar com você. Exatamente. Não, eu acho engraçado, tipo, quando eles começam e a série é pré-GPS, pré não sei o que, então ele abre um puta mapa pra ver onde fica a cidade, onde fica não sei o que. Ah, acabei de ver que teve uma morte na cidade tal, tal, tal. Ah, onde é que é? 900 quilômetros daqui. Vambora. Como assim? Como assim 900 quilômetros? Cara, com tanto bicho, não é possível que não tinha uma mais perto, né? Cara, a gasolina deve ser muito barata. Deve ser muito barata mesmo. Ah, é que vai pra aquele carro, né? Puta que pariu. É bebê pra cacete. É por isso que ele falsificou o cartão, né? Ali. Que jeito, cara. É, se dane. É meu, ele falsificou o cartão. E tem alguma vez que eles aparecem com o cash? Como é que eles conseguem? É, boa pergunta. Boa pergunta. É, mais pra frente da série, não. Eles completamente ignoram isso. Não, eles tocam mais no assunto. É, mais pra frente eles falam que às vezes eles fazem hustle. Como é que se traduz isso? Tipo, golpes. Como é que é o nome? Ah, isso, golpe. É. Tipo, eles fazem golpe. Tipo, eles tem um episódio que eles mostram. Eles vendem um pão de açúcar. Ok. Mas é tipo isso. É, tem episódio que eles estão num bar vendendo pão de açúcar e tal. Sim. Aí o Sam tá tipo fingindo que, com outro cara, fingindo que não sabe jogar sinuca, tá ligado? Aí o cara é todo confiante, pode crer, mas vamos apostar. Daí depois que o cara aposta tudo, ele joga certo, sabe? Eles dizem que eles fazem esse tipo de coisa pra pegar dinheiro. É, mas realmente eles desencanam, né? Ah, não, mas tipo, né? Depois eles param de chocar no assunto. É. Eles não dizem mais como que eles conseguem o dinheiro. Presumo que você já sabe ou que não se importa. Isso. O que é verdade. Essa altura não importa mais. Pois é. E onde então, tá. Estava? Aí, depois da mulher enfiar a mão dentro do coração do Sam e por algum motivo ele sobreviver a isso. Eles vão atrás do cara, né? Antes disso, tipo. Ah, do marido, né? É, eles vão atrás de saber sobre uma morte, né, que tem acontecido. Porque seria sempre uma morte violenta, mas que faz surgir uma mulher de branco. Aí eles vão e atrás. Eles descobrem que, na verdade, foi um suicídio, né? Não foi nenhum assassinato. Não foi um assassinato. Foi um suicídio porque o cara tava traindo ela, né? Uhum. Aí ela ficou loucaça. Matou as crianças. Aí viu que tinha matado as crianças, ficou arrependido, se jogou da ponte. E, né, veio a falecer. E nisso eles vendo o nome, né, do cara, da família e tal, eles vão atrás do marido, né, da mulher, pra tentar confirmar as suspeitas. Sim. Que nega, o cara nega. Nega pra caralho. Nega até a morte, literalmente, né? Ah, a gente era feliz, não sei porquê, a gente era super feliz. Era tudo certo. Você foi trair, não. Não, era tudo certo. E aí ele falando da morte, mas isso também não faria com que ela tivesse matado as crianças, não sei o quê. Eles vão atrás eles querem saber onde, a gente vai descobrir a forma mais recorrente de resolver problemas, que é achar o cadáver e botar fogo. Sim. Jogar sal. Botar fogo resolve muitos problemas. Joga sal e bota fogo. Realmente, fogo. Fogo é uma invenção muito boa. Então você já sabe que até pra. Quando você precisa ir agora. Além de cozinhar, né? Cozinhar fogo é bom. Você sabe agora que pra matar um espírito. Você pode usar o fogo também. É uma parada muito, muito, muito, muito massa. Muito versátil, muito versátil, quem diria. Serve pra tudo, né, o fogo. Meus parabéns pro inventor do fogo. É, parabéns. Caraca, espero que você esteja rico com royalties. James Fogo, patenteou. O fogo tá aí, cara, só se for um espírito, então acho melhor a gente queimar o corpo dele. A ironia, olha a ironia, né? Né? Olha a volta. Pegar o inventor do fogo, o inventor do sal e tacar, porque tem certeza que eles não voltam. Exato. Enfim. E meu Deus do céu. Nisso a gente vê que eles indo em direção ao lugar, de repente uma mulher de branco, veja só, ela está lá, no meio da estrada. Eles se separam, não é? É porque o Jim vai preso. Tem uma parte que o Jim vai preso. E só o Sam vai pro. Mas só o Sam o segue pela ponte. Ah, e aí tem a cena que o Dudley falou da mão no peito. Que o Pocassunga falou. Sim, da mão no Pocassunga peito. O Pocassunga comentou. Que aí ela vem, ela força ali, mesmo o Sam não querendo. Você vê que o Sam é um cara fiel. Sim. E de repente você vê que, tipo, a mulher tá enfiando a mão no peito. Foda-se, vai morrer mesmo. E aí o Sam pensa, então beleza, vou enfiar essa porra desse carro lá dentro da casa, que parece uma boa ideia. Deve ser isso que ela quer. Porque ela sempre falar que ela não pode ir pra casa. Não pode ir pra casa. E não aí pode ele falou, casa, não pode ir pra casa, então vou mandar duas crianças fazer meu trabalho sujo por mim. E aí ele enfia o pé no acelerador, o carro entra e aparentemente nada acontece. E você fica, caralho, fudeu, né? E durante a cena em que ela está prestes a matá-los, você vê o espírito das duas crianças, né, os filhos dela, que ela matou. E uma delas é o Pocassunguinha, só deixando bem claro. menina, eu não sei dizer quem é, mas uma das crianças é uma pouca sanguinha. Excelente. E aí você vê que as crianças levam ela e assim eles se livram da mulher sem precisar sequer queimar o corpo. É, porque no final desse episódio eles nem acham o corpo dela, né? Não acham um corpo, porque ela se jogou da ponte, né? Sim. E... Não, eu acho que o cara fala que tava enterrado na casa antiga. Acho que tava por ali mesmo, se eu não me engano. É, se eu não me engano, tem isso mesmo, de ter enterrado na casa antiga, e eles foram lá, inclusive, pra fazer isso. Só que aí, quando, no meio da merda, encontraram a guarda no improviso. Que era a mulher. Com um apitinho. E aí deu tudo certo. Aí, eles, meu Deus, o John não está aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos continuar procurando o John? Não, né? Pra quê? Né? Não, porque eu tenho uma entrevista segunda-feira. É, e eu achei essas coordenadas aqui no diário, que por algum motivo estava com a polícia. É, e nós vamos pra lá. Ah, o Jim cuida. Sim. O Sam vai fazer a entrevista. Advogado. Só que imagina. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha. E ele encontra... ele encontra a própria namorada naquela cena. Ele vai deitar depois de um dia cansado. Ele chega. Eu vou deitar aqui. Chega, fulana! E vou fulana. Torcer para nenhum sangue pingar em mim. De repente, a última coisa que eu queria agora era sentir sangue pingando. Que é o que todo mundo pensa quando chega em casa, vamos ser sinceros. Entendeu? Né? Com certeza. Eu odiaria que caísse sangue na minha cara, velho. Eu também, cara. Aí ele olha pra cima e, né? O demônio que matou a mãe. Ouvintes, valorizem cada momento que não cai sangue na sua cara. Porque. Quando acontecer, aí fodeu. Vai ser mulher. Quando acontecer, provavelmente vai ser. Inclusive, se cair um sangue. Inclusive, se for você a pessoa que tá jorrando sangue lá de cima, também não é legal. Também não. Não é recomendado. Especialistas dizem que não é bom também não. Inclusive, já aconteceu com o Homem-Aranha e deu merda isso aí. Se deu merda pro Homem-Aranha, imagina com você, né? Imagina pra você. Imagina pra você que não é o Homem-Aranha. Exato, vamos ser sinceros aqui, né? Talvez ou seja. Será que é? A não ser que você seja. Um abraço para o Homem-Aranha que tá ouvindo a gente. Peter Parker ou Miles Morales, não sei. Entendeu? Um abraço. Mas então, pinga sangue do pinga teto sangue, aí, e ele percebe que o demônio que matou a mãe dele, além de ser filho da puta, é um cara vingativo, né? Porque, vocês vão correr atrás de mim, então eu vou matar todos que você ama. Eu poderia ter deixado pra lá e ficar de boa? Poderia. Se eu matar essa mulher que, de repente, vai virar um caçador e vai vir atrás de mim? Talvez. Mas eu vou correr esse risco. É, exatamente. Então eu vou matar a sua namorada e o Jim magicamente vai aparecer lá pra salvar o Sam. Você tá ligado? O Jim tava lá fora pensando assim, porra, cara, como que eu faço pra atrapalhar a vida do Sam? O Jim tava lá. Aí olhou pro teto do carro, não tinha ia nada. Ia ser foda, hein? Ele, porra, vacilou. Pô, seria uma pena se caísse sangue na cara do meu irmão nessa uma hora dessa. Né? Pô, Sam, você tem uma ótima vida pela frente, uma entrevista de emprego, uma faculdade de ponta. Puta, seria uma pena. Você tá ligado? Se caísse gotas de sangue na sua testa agora. Você tá ligado que enquanto isso o Jim tava lá fora entregando dinheiro pro demônio, né? Porque, cara, nada explica o Jim tá lá na frente até nada, agora, tá nada ligado? Explica, nada explica. Ele deixou o Sam e já podia acelerar e vai, tá ligado? Não. Vou lá. Ficou ali, cara. Ele sabia. É, ele tem dedo. Mas ele deixou o Sam. Ele deixou o Sam e já ia se mandar mesmo? Porque ele ia dormir lá, porque tava escuro. Não, ele não ia dormir. Não sei, talvez. Teria entrado junto, né, porra? Calma aí. Não, eu sei que não tá no roteiro, não tá na série. Sim. Mas dá pra inventar uma desculpa de porquê, né? Não é tão absurdo. Ah, não. Então tá, ele pode ter certeza, pago. Mas eu prefiro a nossa. Ele pode ter dado dinheiro pro demônio que pregou a garota no teto. Isso aí, não inclusive, sabe. Acho muito, muito provável. Porque, de repente, começou a pegar fogo, ele já tá lá na porta, cara, loucão, loucaço, metendo o pé. Só seria mais conveniente se ele já chegasse com o extintor. Mas aí ia dar muito na cara. Ia dar muito na cara. Aí ele preferiu. Né? E a série acaba aí? A série não. O episódio acaba aí? Se a série acabasse aí, né? Seria foda. Ia ser, cara, eu ia estar curioso pra caralho, velho. O podcast mais curto, né? Aí, né? Você vê que aparentemente deu merda e aconteceu com a namorada dele o mesmo que aconteceu com a mãe dele. Então, obviamente, temos aí uma ligação e aparentemente foi o mesmo ser que fez as duas paradas. É verdade. Sim. Sim. Ah, mas depois disso ainda tem uma cena que é fora do apartamento, com tipo, bombeiro chegou aí, caralho. Sim. Ah, é verdade. Ah, e que, sim, aí que ele decide. Chega dessa porra. Virar caçador. Eu tentei ter uma vida normal, mas quando eu achei que eu tinha escapado, eles me puxaram de volta. Não sei da onde eu vi isso. Serve pra qualquer série. Serve pra qualquer série e pra qualquer filme. Exatamente. E com isso, eles entram no carro e vão para as florestas de Antildon. Vão para as florestas. Isso eu achei demais. Agora, entre os episódios, a gente faz uma pausa para falar dos nossos patrocinadores. Você, já entrou na Amazon hoje? Você pode usar os códigos de desconto. Então, chegamos no episódio 2. Os nossos intrépidos heróis... Pera. Fala o nome do episódio. Sim, João Kleber. Ok. Chegamos no segundo episódio. É meio que um spoiler o nome do episódio, visto que é o Endigo. Então, assim, né? Assim como é Dragon Ball. Pegando emprestado no Dragon Ball. Eu acho assim, eu acho uma sacanagem que no... Goku morre. Acho engraçado que no primeiro episódio o vilão não foi um piloto. Então. Pois é, tem razão. Pô, não tem um padrão, né? De piloto que foi longe demais da outra vez. Você tem razão. Então vamos lá. Chegam na floresta, Sam, Josh. Ironicamente, essa piada não quer morrer, né? Puta merda. Chegam na floresta o Sam, Josh, Emily, Matt. Christopher? Ah, não. Isso aqui é do Antildon. Desculpa, gente. Eu abri a página. Caralho. Isso, hein? Opa. Desculpa. Opa, sim. Eu acho que... Ele começou como Sam e eu, tipo... E assim, a gente vê que no começo do episódio tem a galera, né? A cena clássica da morte inicial. E aí você tem duas pessoas jogando Metroid Prime no DS, cara. E eu acho isso no DS clássico, excelente. Tijolão. No DS, aquele exato, esse mesmo. Eu tenho um aqui. Caraca, do primeiro mesmo? É, tá aí. Acho que não funciona mais não, mas tá aqui. Eu tinha a demo desse jogo que eles estavam jogando lá, que é o Metroid Prime Hunters. E eles estavam jogando multiplayer e, de repente, um fecha o DS e o outro continua jogando. Como se não fosse perder a conexão e dar merda. Até parece. Tipo assim, obviamente um furo de roteiro que a galera não prestou atenção. Eu acho. Claro. É porque muitas das séries que incluem os joguinhos da galera sempre faz alguma cagada de. Não, de mas é. Jogando, na real, essa foi aqui mesmo. Tá ligado, é tipo quando você vê. É tipo quando você vê o Kevin Spacey. O Kevin Spacey pagando de gamer, tá ligado? Nossa, eu gosto muito de videogames, PlayStation, estou apertando vários botões. Você tem um PS Vita? Você sabia que no seu PS Vita... Caraca, vem cá, garoto. Vem cá, garotinho. Eu tenho um PS Vita. Vem pegar na minha alavanca. Agora a gente descobriu porque o Kevin Spacey é uma das únicas pessoas que tinha o PS Vita. Exato. Porra, mas então, os moleques estão jogando DS, como o eBay apontou. Aí, de repente, um cara... Calma aí. Tem um cara que vira o celular pra si próprio e faz um Snapchat. Caraca, pode crer. Ele cara, quando eu vi aquele celular, ele inventa um Instagram Stories. Velho! No, tá numa vendo? Imagem que fica boa, só que sem flash. Ele só tá ali no escuro. Um celular no escuro, sem flash, não ia sair nada. E até dá a impressão que, tipo, aquilo ali tá gravando pra ele mandar depois. Só que mais pra frente no episódio, você vê que alguém ainda recebeu aquilo. Sabe? Era quase um live do Facebook também. Tá vendo que o Supernatural influenciou até a tecnologia. Tal como Star Trek e Star Wars. Supernatural também influenciando. Exatamente. No a frente da floresta. E você vê depois começa a cena realmente da morte. Aí morre o primeiro ao tirar a água do joelho. Sim. Morre o segundo, que foi olhar o que tinha rolado. Então. É, sim. Mais uma vez aí teoria comprovada. Que filme de terror tem esse padrão. E você vê o terceiro também, de repente. Bicho corre pra lá, bicho corre pra lá. Creu. É porque aparece tipo a sombra. Aparece a sombra do lado de fora da barraca. Que é tudo muito baixo orçamento. Então, inclusive. E até dá O orçamento é baixo, mas eu confesso que revendo assim os episódios, eu até achei os efeitos bons, assim, pra época, possível, e por sim. ser série, e comparando com as temporadas seguintes, estava muito bom. Tava muito bom, porque eles ainda estavam tentando mostrar o bicho mesmo escondido ali. É, mas então... muitos filmes de terror, muitas coisas se usam essas limitações, e justamente conseguem com criatividade, mostrando um pouquinho, mostrando câmera de ângulo da vítima. É, e aí você acaba não precisando mostrar. E se você for contar no final, quantos segundos que realmente mostra alguma parte do corpo do monstro, que em nenhum momento mostra inteiro, é muito pouco. É muito pouco. Sim. Nossa, quase nada. Esse episódio acontece muito. Acontece muito. Um bonecão realmente espetacular. Então, eles começam a realmente ver... eles não, só o moleque que sobrou. Começa o que fez a selfie stories. Ele começa a ver sombra. O bicho vindo. E aí o bicho chega. E aí a gente tem a vinheta do episódio. Porque isso tudo foi para explicar a primeira morte que sempre inicia um episódio. E aí a gente corta para os irmãos que estão fazendo o que mesmo? Se eu não me engano, eles estão no carro conversando. Ah, não, eles estão no bar, não é? E tem uma de peituda, não é isso? Ah, Ixi. Tem essa parte também. É que eu lembro que eles estavam jantando. Eu lembro que eles estavam no carro falando, tipo, putz, a gente andou 10 dias lá e não encontrou mais nada. Vamos atrás dessas coordenadas. É, exatamente. Como se tivesse passado uma semana desde a morte da namorada. E vamos seguir o papai, porque achar nosso pai que vai trazer respostas, e achar nosso pai é a solução. Então vamos catar nosso pai. Nosso pai mandou a gente para essa cidade que rolou essa morte toda que a gente falou. E eles resolvem ir para lá. E por que eles vão pro xerife mesmo? Eu lembro. Ah, é porque eles querem, acho que, alguma permissão pra entrar na floresta. Ah, eles vão ver a permissão do cara. Aí ele disse que a previsão do cara voltar era X e ainda não tinha chegado em X. É que eles queriam entrar na floresta pra ir pras coordenadas, daí o cara, tipo, ah, por que vocês querem entrar? Por acaso vocês são amigos da fulana deles? É, sim, somos, claro. É, claro. É igual aquele golpe de celular, né? Você é amigo da fulana? Sim, sou eu. É isso mesmo. Foi isso que eu quis dizer desde o início. Eu tô aqui, precisando de crédito no celular. E aí eles descobrem que o cara há um tempo na floresta, ele tinha uma data de volta, e aí eles falam, me dá um documento que a gente vai atrás da menina falar com ela. Que, tipo, ele tem a data aqui e tal, você sabe como é a cabeça dura. E daí o xerife faz isso, e eles vão atrás da menina que é irmã desse cara que fez o stories lá. Então virou o cara que fez stories. É o nome dele. Tá inclusive ele tá acreditado sim no episódio. Se olhar no IMDb. No RG dele stories tá guy. Cara que fez o stories da Silva. Essa menina parecia alguém que hoje em dia... Porque ela me pareceu familiar também. Eu tentei, assim... Vamos consultar aqui o IMDB. Por favor. Descobrir. Olha, não parece ter feito nada muito relevante, não. A não ser que você tenha assistido a série A Hora do Arrepio. Ok. Ela apareceu no Harper's Island. Aquele, o mistério da ilha. Mas peraí, ela é qual? Ela é a Hayley? Do Harper's Island? Ela é uma tal de... Não, o nome da atriz, da personagem, Hayley Collins. A atriz é Gina Holden. Gina Holden. Pô, tá aqui vários Quarteto Fantástico, hã? Ah, mas eu acho que ela fez vários papéis não muito relevantes. Figuração, aparentemente. No Quarteto Fantástico ela é a LV Recepcionista. Tipo, ok. Pareceu uma pessoa... Você pega essas séries antigas pra ver e você acaba reconhecendo pessoas que estavam no início da carreira, tipo a namorada do Sam. Que a gente viu. Mas aí. Mas eu via mais com outras séries. A diferença, né? Supernatural não salva muita gente, né? não salva. Séries mais recentes, você vê que aparentemente ela ainda tá no início da carreira até hoje. Ela tá fazendo umas pequenas aparições aqui ali, então continua seguindo firme e forte no início da carreira. E aí você vê que eles se apresentam para ela como guardas florestais e a gente vai com você, a gente tem que estar tá junto e não sei o quê. E aí eles vão juntos, eles marcam para ir juntos no lugar. E ela contrata um guia. Ela contrata um guia. O guia que é o fodão. E assim como os guias do Jurassic Park sempre morrem. Isso que eu ia falar. Um cara que você olha pra ele e fala esse aí vai ser o primeiro desse grupo. Ele é muito tipo, cara, vocês são uns bosta e sou eu que sei fazer as paradas aqui. Eu que sou pica. Porque... Eu caço desde que você usava fralda. Eu conheço isso aqui, essa floresta. Eu mamava... Chupava chupeta nessa floresta aqui, você era um moleque, você nem existia, não sei o quê. Eu visto pele de urso, o cara contou um monte de vantagem. Até aí, o que aparentava pra todo mundo. Sim. Sem o Jim, eles encontram um sobrevivente de uma outra vez que aconteceu isso, conversam com ele e vê que, tipo, cara, não. Não era um urso, era um negócio diferente, e aí eles já ficam desconfiados que realmente o que tá... Não, eles têm seus palpites. Convenientemente, eles não leram o nome do episódio, não sabiam que era um índigo. Não leram o roteiro, né? Não leram o roteiro, não sabiam que se tratava de um índigo, inclusive eles acham que é um Black Hound e... ele tem dois chutes. É um Black Hound e um não sei o que. E aí, estamos caçando um Black Hound e um não sei o que. E aí, quando eles estão com esse novo grupo explorando a floresta, eles encontram depois o... Ah, eu estou me adiantando, porque o Dudu estava falando deles encontrando o sobrevivente. Não, mas aí eles já tinham puxado também a parte da floresta, né? Quando eles... já mostra o cara sendo fodão, tipo, o Jim vai andar, o cara segura ele, e aí ele mostra que tinha uma armadilha de urso, né, tipo, você é um bosta, você não... Uma coisa aí, essa parada básica, porra, quer uma falar... Uma coisa legal nessa parte que a moça lá... O guarda florestal é você que vem andar na trilha no meio da floresta de calça jeans e tênis, assim, pacote, sabe? De M&M. Você nem trouxe suprimentos, não sei o quê. Ele fala, como assim? E puxa um pacote de M&M's. Né? E aí você não, vê e que... é um mega pacote de M&M's. É tipo, que, o que você, de... você presume que ele já deve estar comendo aquele pacote há uns dias. Sim. Pô, e aí ele... Você já vê aí que, tipo, a série, às vezes, ela gosta de puxar essa veia humorística, assim, da parada. Futuramente nós vamos ver acontecer mais vezes. e às vezes no episódio inteiro. E nisso a gente, tipo, eles começam a ficar desconfiados do que pode ser. Tem um momento que eles encontram um acampamento, né, do cara, vem que tava tudo rasgado, a cabaninha lá, né? E antes, aí eles já ficam, tipo, caralho. Eles ouvem vozes, tipo, que parecem alguém chamando por socorro. Sim. E isso que dá uma dica, né, de que pode ser outra coisa que eles não estão esperando, né? Sim. E você vê também uma cena onde você descobre que, na verdade, o ser lá, ele não mata, né? O mendigo não mata as vítimas na hora. Ele guarda elas, né? Armazena pra poder se alimentar da vítima. Ele bota no freezer? Tipo pra esquentar isso. No micro-ondas? Tipo isso. Bota um sal ali, né? Aproveita que ele não é espírito, né? Joga um sal no... E aí temos a parte... Eu não lembro como... Vocês lembram como eles descobrem que são indigo, na verdade? Acho que sim, é pela voz mesmo. Acho que é pelo truque da voz. Eles estão no meio lado do acampamento, daí o Sam chega, tipo, com o diário do pai deles e aponta, esse pai é isso aqui. Sim, sim. Com essas palavras, exatamente. Uh-huh. Ele puxa o guia de episódios e falou, a gente tá na nossa segunda aventura. Segundo episódio aqui. Inclusive, eu lembro dele falando aí as palavras que o Derek falou ali em inglês, né? Que ele fala, if shovel is this. If shovel is this. Puta que pariu. E aí a gente tem um momento também que ele... É um momento que a gente vai ver muitas vezes ao longo da... Eles mandam aquele discurso, né? Caralho. Pode ver. Ok. Dá pra ver que eu já tava arrumando outra já? Não. Essa era. Tô seguindo. Mas foi mal, desculpa, eu vou me compor. E aí a gente tem o momento que vai ser muito recorrente na série, mas pra caralho mesmo. Que é a conversa deles falando, a gente tem que continuar, acho que o nosso pai quer que a gente continue o que ele fazia, né? Caçar coisas, como é que é? Hunting things, saving people. Saving people, the family business, né? E aí a gente vai ver isso muitas vezes no previews lá, vai enjoar. É verdade. Parado. É um dos momentos clássicos que você vê que, tipo, eles perceberam que, não, nosso pai não tá aqui mais não, tá ligado? Isso aqui, se ele já tivesse aqui, ele já vazou há muito tempo. E ele só mandou a gente aqui pra verificar essa parada que tá acontecendo. E aí eles resolvem, tipo, a gente precisa ajudar as pessoas, né, pra não acontecer o que aconteceu com a gente. Um detalhe que eu acho legal é que quando o Sam chega, tipo, esse pai é um... If shovel é um mendigo aqui e tal. Daí ele fala, tipo, porra, mas eu achei que... Daí o Jim fala, tipo, mas eu achei que o mendigo só tinha em tal região, assim, sabe? Tipo, sim, tem tudo. Mostrando que... Dando uma certa profundidade a essa história, sabe? Tipo, dizendo que eles já estão acostumados com essa vida. Eles já sabem que tal monstro é de tal região, esse tipo de coisa. Sim, ele já, tipo, tem um conhecimento que vai além do diário, né? Exato. Já manjam da parada. E, vocês queriam falar sobre o Until Dawn também? Fala aí. Então. Maneiro, é meio que um spoiler, né? É bom avisar que é meio que um spoiler. Apesar que, né? Porque Until Dawn não tem um capítulo chamado Wendigo. Perdão. Spoilers de Until Dawn, é interessante, tem um Wendigo em Until Dawn, tem muita coisa em Until Dawn, por pouco não tem alienígena, mas tem o Wendigo em Until Dawn, e eu fiquei impressionado ao rever o Supernatural, quando eu descobri que a origem do Wendigo batia com a origem do Wendigo do Until Dawn, inclusive os poderes, porque no Until Dawn, apesar do próprio Until Dawn não ter utilizado tanto isso, de limitar as vozes, ele só usou uma vez, É, você nem até esquece que é, é, que é eu ele. Eu acho que quem não sabe na hora que isso é uma habilidade do Endigo, nem percebe. Eu lembro que quando eu tava jogando que eu vi outra voz, eu, caraca. Não, não, não vou e eu caminho, eu vai dar errado. E eu falei, não, eu não vou, eu ouvi no Until Dawn. Eu ouvi a garota pedindo socorro, mas eu lembrei que eu tinha lido no diário. E, pô, o Endigo... Primeiro, eu não vou me separar dessa galera aqui, sim, nem fudendo, né? Porque se você não sabe o que é um Endigo, pelo menos você sabe de que não tem que sair do grupo. Isso. Mas então eu não vou, né, atrás dessa galera. Não vou atrás dessa voz pedindo socorro. Mas eu lembrei na hora do diário, porque no diário eu tinha visto que o Endigo, ele imitava vozes humanas. Mas essa é a única vez realmente que ele faz isso. Então, sim, eu achei até no jogo, eu achei meio jogado essa parte. É, e aí no Super Neto, ver isso corroborado no Super Neto, eu achei muito interessante. Do Until Dawn, né? Antes do Super Neto, eu já fiz isso há, sim, muitos anos atrás. Mais uma vez, Super Neto aí influenciando a indústria dos games, né? Obviamente. Oh, inclusive, a origem é a mesma também, né? É tudo é a mesma canibalismo. Que é bem legal. Mata com fogo também, né? Igualzinho. Sim, cara. É. Achei muito legal isso, porque, assim, provavelmente é idêntico, porque a lenda que eles se baseiam é a mesma, né? Mas eu achei muito, muito legal ver essa parada, assim, tipo... Não, caraca. Inclusive eles falam que geralmente são índios, geralmente são mineiros, então... E bate, inclusive, com o jogo, porque era uma lenda indígena, começou... Os últimos eram os caras que estavam presos na mina... Então é bastante interessante que na própria série bate. Então, assim, provavelmente em outros países, ou dentro do folclore indígena, isso deve ser um negócio, um conto muito comum, que só pra gente aqui, que só conhece Saci, que não faz ideia do que é. Não, não, não é igual... Aqui todo mundo sabe o que é um Saci, o que ele faz. Não sei se sabe de onde vem, mas... É uma coisa que a gente está acostumado. E talvez, sim, o Índigo seja uma figura folclórica normal, igual o Saci, o Curupira, e por aí vai. Basicamente, o Índigo é o Curupira de algum lugar. Isso, basicamente. Provavelmente algum lugar que tem bastante índio. Ou seja, ele podia ser aqui também. Ele podia ser o próprio Curupira, inclusive. Podia. Exatamente. Então, a gente vê que eles manjam que é o Endigo, eles já fazem ali uns círculos ali pra proteger a galera. Tá fazendo uma comba? Que caralho é esse, né? E aí ele ouve um barulho, sai correndo. E se fode. Dá um tiro na criatura. É porque eles fizeram todo um esquema de círculo de proteção, né? Fizeram um negócio. E o caçador que se for esse negócio aí, não. Não, pior que quando o caçador vai. Aqui. Quando o caçador vai lá, eles vão atrás, né? Tipo, porra, o cara é cuzão, mas, né? Sim. Mas é meu amigo? Vamos lá. E aí, nisso, ele dá um tiro na criatura e a gente vê que ele cai morto, né? Aí eles perguntam até, né, os irmãos lá. Ele morre mal. Ele morre sendo puxado. Da árvore, você só vê a mão dele, a mão do bicho puxando, sim, puxando ele pra cima da árvore, né? E torcendo o pescoço. Ele morre mal. Morre. E aí eles até questionam: ah, você falou que não matava na hora que ele armazenava pra se alimentar. Ele fala: ah, não, mas aí o cara atacou, né? Aí atacou da merda. Fodeu. Ele vacilou, é isso? Sim. If Shovel, ele vacilou. Meu Deus do céu. Depois não, dá merda, o cara morre, eles descobrem só no dia seguinte, né? O corpo é... Porque, na verdade, ele morre, mas eles não acham, né? Ele só desaparece. Depois eles tentam seguir o rastro, mas eles se separam. Pera, o corpo do cara não cai Não cai de uma árvore? É. Então, mas isso é no dia seguinte, é na manhã seguinte. Ah, okay. Ah, é verdade. E como? Com gotas de sangue caindo em cima da garota. E a gente volta pro nosso tema de aproveitem os tempos em que gotas de sangue não caem em cima de você. Quando isso acontecer, sua vida vai mudar. Ou acabar. Vai. Que também é uma mudança, né? Não deixa de ser uma mudança. É, de estado. É, se isso acontecer, você faça teste de HIV, por favor. Ok, ok. Importante, né? Sua vida pode mudar muito quando isso acontecer. E aí temos o você vê que o monstro pega. O monstro pega eles, né? Pra, leva também pra, pro buraco lá pra se alimentar. E eles começam a ir atrás do. Acho que. Quem que vai pro. Quem que o monstro captura mesmo? Acho que o Jim ou Sam? Captura o Jim e a mulher, a irmã do cara. Aí fica o Jim e o menino. Oi? Pra irem atrás do. Não, fica o Sam. E o menino. É o Sam, isso? Nossa, tô de parabéns. O Sam e o menino, o irmão lá da garota, eles vão atrás em busca dos dois. Até que finalmente encontram e tá todo mundo lá, tipo, meio que armazenado pra servir de comida depois. Ah, é verdade. Uma coisa legal é que, tipo, pra o Jim, né, ser levado, ele pega os M&M's, comendo e faz uma trilha. Isso, isso. Pros outros seguirem. Eles usam M&M como trilha lá do João e Maria, né? Ah, sim, é isso mesmo. Os dois, quanto o irmão ainda que estava vivo. E aí o Sam vai libertando todo mundo, eles começam a fugir. Eles se separam lá, não lembro por quê. Tipo, foge que eu vou fazer não sei o quê. Não lembro se ele ia tentar atrasar o monstro, que porra que ele ia fazer. Eles entram num acordo ali, parece que ele já tem um entrosamento e tipo, tá pensando o que eu tô pensando? Tô. Aí o Jim vai chamar a atenção do monstro quando eles se encontram pro Sam levar os outros três irmãos, né, que encontra o outro irmão tá vivo de boa, meio passando mal, mas tá vivo. E aí e eles inclusive, eles não tem como enfrentar o monstro, mas eles acham mais os sinalizadores, né? Aquelas flare guns que dá um tiro só. E em qualquer videogame é algo que taca fogo nas coisas também. E aí, exatamente. Mais um exemplo de Supernatural influenciando o game. Certeza que antes desse episódio não tinha nem flare no videogame. Exatamente. Não, e pouco depois saiu o Far Cry 3... Que eu não sei se nos Far Cry anteriores, mas no Far Cry 3 você pode usar o sinalizador para incendiar as coisas mesmo. Então você vê que é verdade, né? Olha aí. Tá provado aí que funciona desse jeito. Aqui a gente prova o que a gente fala. Que não é o dossiê Márcio Seixas, mas a gente tem documentos que comprovam o que foi dito. E nisso a gente vê a ceninha lá do monstro aparecendo. Finalmente a gente meio que consegue ver ali mais ou menos o monstro. O rosto do monstro, né? Naquelas. E nisso, quando eles estão desesperados, porra, o que a gente faz? Aí chega o Jim dando um tiro com o sinalizador, né, no monstro. E o fogo ferra o monstro, porque essa é a fraqueza, né, do Endigo. Essa é a fraqueza de muita coisa, né? Fogo. E já viu que a fraqueza do geralmente coisas morrem quando você bota fogo nelas. Inclusive é aquilo que a gente falou, né? Mais uma vez, um abraço pro cara que inventou o fogo. Exato. Exatamente. Novamente, livrando demais. Né? Garel, parabéns pela sua invenção. Espero que esteja ganhando muito dinheiro. Espero que seja rico. Espero. Tenha se lembrado de patentear que o Thomas Edison não tenha roubado essa ideia. Inclusive você e Fogarel, se estiver nos ouvindo e quiser patrocinar, é só mandar um e-mail aí pra gente que a gente vê isso aí. Ou um sinal de fumaça. Falando em patrocínio, vocês já entraram na Amazon hoje? E aí a gente vai comprar os palitos de fósforo? Vai saber, né? Talvez quando cair um sangue na tua cabeça, se você tiver fogo à mão, você consegue ainda sobreviver, talvez. Acho Pensa que... assim, você pode comprar um guarda-chuva e daí não vai cair na sua cabeça. É uma forma. Você pode comprar uma capa de chuva. É, também resolve. Também resolveria o problema. Mas eu acho que se o sangue cair na capa de chuva também pode dar merda. Ou se você entrar na Saraiva e comprar o diário de John Winchester, se você estiver com ele na sua cabeça, não vai cair sangue em cima de você. É uma forma de usar. Já usei muito coisa assim pra tampar a cabeça em chuva. Então acho que pra sangue também serve. Excelente. Mas então... Eles estão com os flares, né? Que a gente... É verdade, né? Falou disso tudo pra... pra lembrar que o fogo mata o bicho, mas o bicho não morreu ainda na nossa recontagem aqui. Pera, ele não morreu? Acho que não, né? Ele não morre com o flare? Agora morre, que... Não, pra gente aqui na nossa história, ele ainda não morreu. A gente não chegou nele morrendo, é verdade. Quando ele toma um tiro... acontece uma cena lá mostrando mais do monstro do que deveria. Mas, assim, até que não tá tão mal feito, como eu disse, eu acho que. Mais do que deveria. Tem outros momentos na série que tem coisas assim que. Bem piores. Então até ali tava ok. E aí você vê o monstro morrendo, os caras fogem, final feliz, alegria. Alegria. Eu não lembro mais se tem alguma outra cena do. Mas basicamente, final feliz e acaba. Alegria. O segundo episódio. Esse episódio spoiler que é o Wendigo. Exatamente, já é um episódio. Isso é sensacional. Spoileado pelo próprio título. É. Então, no terceiro episódio, que se chama Dead in the Water, que novamente é um spoiler, né? Traduzindo, é pai na água. Pai na água, exatamente. Pô, começou bem. Ele começa naquele mesmo script. Pode confiar em mim, eu tô fazendo letras. Então confiaremos no Derek. Começa novamente no mesmo script do episódio do Endigo e da Mulher de Branco. Onde você vê primeiro acontecendo alguma coisa, né? A vítima sendo morta, né? Teoricamente uma nadadora boa, uma boa nadadora, né? Morrendo. E eles vão enfatizar muito isso, tipo, ó, ela, cara, morreu nadando. Ela não morreria, exatamente. Ela não morreria, porque ela nadava pra caralho. Ela era quase um peixe. Ela era campeã mundial de natação. Ela era o Kevin Costner em Waterworld. Eu tava pensando em falar que ela era Ariel. Não. Aí eu falei, não, vou falar nada disso não. Aí tu me vem com Kevin Costner. Aí a mulher sai pra nadar num lago que é obviamente mal assombrado, sim. Não, parece que as pessoas lago, que estão na série não veem série de terror. O lago tem tipo uma água preta, sabe? Uma água preta! Tipo, não nada no lago que tem uma água preta. Óbvio que a série, ela nego tira a cor da série e por isso que parece que é uma água preta, mas mesmo assim, gente. Cara, ninguém nunca saiu vivo de um lago numa série, cara. Você não entra num lago. Tem razão. Não, mas tem gente que sai pelado, porque tem as outras séries que tem skinny dip. É que ou você sai pelado ou você não sai, cara. São as duas formas de sair do lago numa série. Então, se você precisar ir pra um lago, você já sabe o que você deve fazer. Já entra pelado. Já entra pelado. Suas chances aumentam. Mas aí, a mulher entra no lago. E alguma... tem a super nadadora. E o monstro do lago Ness puxa ela pra baixo e ela morre, né? Só que assim, nesse caso. A visão que a gente tem é só ela afundando, né? Sim. Mas ela é puxada, né? Dá pra ver que alguém puxa, né? Ela afunda, né? Ela é puxada. É o baixo orçamento, porque a câmera filmando lá de baixo, se eu não me engano. Então, e ela desce, entendeu? Sim. Aí eles vão lá investigar, né? Ah, meu Deus, isso, cadê o John? Cadê o John? John tá aqui? Não, do restaurante, não tá aqui, né? Não. É que aí a cena lá da garçonete. Discutindo, da garçonete. Vamos achar começa... o John, vamos achar o John. É, é, não, vamos não, pode esperar, né? Ele tá bem, A temporada tem 24 episódios, cara. A gente tem tempo ainda pra achar o John. E, não, velho, a gente tem pelo menos 20 pra achar. Há um tempo e não encontra nada. Coitado, cara. Tem 20 e poucos episódios e o cara quer achar o pai no terceiro, cara. É, é muito cara, garoto. É, o Santa é de sacanagem também, né? Afinal de contas, porra. Parece que nunca viu uma série na vida dele. Parece que não leu o contrato dele, né? Não, é, é só uma curiosidade que a gente... É, eu não acho que a gente falou antes de... Quando a gente começou a falar sobre a série, eu lembrei agora e queria acrescentar. É, o Sam fazia parte da... Era um namorado da Gilmore Girl, né? Ele... É, o nome dele era Jim, inclusive. Puta, é uma confusão do cacete também, né? Não era. E aí... O nome dele era Jim. Era Gilmore Boy. Ele era Gilmore Boy. Não, é Gilmore, aí, One of the Boys. One of the Boys. Okay. É, e aí, o lance foi que ele era um namoradinho, todo mundo gostava dele, e aí ele conseguiu um contrato pra fazer uma série dele, e ele desapareceu de Gilmore Girls. Tipo, Rory, vamos... É, eu não sei porque eu não... Mas não. Vamos casar, vamos não sei o quê, vamos ser felizes, minha namorada linda. Valeu, amanhã tô indo, tchau, beijo, abraço. Foi tipo isso. Foi assim, sabe? Now you see me, now you don't. Foi tipo... Exatamente, e aí... E corta pra Supernatural, ele... Jogou a granada de fumaça no chão e meteu o pé. Inclusive tem uma referência a Gilmore Girls no Supernatural. Caralho. Eles passam numa placa, eu não lembro nem qual temporada, nem qual episódio, mas eles estão andando no Impala, né? Uhum. Aí eles passam por uma placa, Stars Hollow. Ah, quer ir pra aí? Não quero ir pra aí não, sei o quê. Deixa a cidade pra lá. Eles fazem. É o mesmo tipo de referência daquele... Ah, como que é? Lenda Urbana? Que tinha um cara de Dawson's Creek? Ih, eu não tô lembrado, cara. Aí tocava a introdução de Dawson's Creek no rádio e o cara ficava puto, desligava, tá ligado? Ah. Excelente. Maneiro. Mas essa parada do nome, do nome do Sam Cedin na série, é legal lembrar que quando chamaram lá o ator pra fazer o Jim, ele fez, acho que, a entrevista lá, o teste pra fazer o Sam, na verdade. Sim, eu teve isso também, é verdade. Ah, o Jim era pra fazer também. O Sam. Aí imagina se o Sam realmente faz outro Jim, entendeu? Sabe o que isso significa? Nada, mas tudo bem. É, exato. Eles têm essa... Imaginar trocado, né? Não tem como hoje em dia, né? O Sam, ele faz tipo o mesmo papel, né? O menino bonzinho, estudioso, não sei o quê. Isso antes dele começar a fazer acordo com o demônio e beber sangue, essas coisas assim. Coisa básica. É. Meio que ele se perde no caminho, né? Aquela coisa. Mas aí, então, eles resolvem, voltando aqui, eles resolvem investigar. É, eles vêm no jornal que a garota atleta, nadadora olímpica, sinistra, morreu afogada. Que morreu tantas pessoas naquele lago e o corpo desapareceu. E como a gente já comentou, o Sam tá, meu irmão, e o nosso pai? E, cara, papai vai vir aí, relaxa. Porque a gente tem que fazer isso agora, a gente vai ter que matar todo mundo de mal, de ruim, coisa ruim que apareceu no caminho. Daqui até o nosso pai. Daqui até o bar onde ele foi comprar o derby, exatamente. Então, e é isso também, porque é série, né? O Monstro da Semana. Então, eles vão até a cidade e encontram o xerife da cidade, se eu não me engano. E aí se apresenta aparece... como da Sociedade Protetora de Animais. Putz, é verdade. Não, pera aí. Sociedade Protetora de Animais não é no segundo? Não, é nesse não, também. É esse também? Caraca, que bom. E aí aparece junto do xerife, aparece a filha e o neto do xerife, e a filha eu reconheci, demorei a achar como eu reconheci, mas ela tava na série do Angel, a filha. A outra merda boa, recorrente, então, lembra dela? Eu não assisti Angel, mas aparentemente ela é uma atriz de merda boa, conto mais então. Exatamente. E como ela tem o filhinho dela. O filhinho dela tem um comportamento meio antissocial, meio autista, né? E. Aquele moleque tá obviamente traumatizado e ninguém percebe. Não, é, o moleque, no mínimo, é tipo o garoto do Sexto Sentido, sabe? É, tem alguma coisa muito errada só com o moleque ali e todo mundo trata como se fosse nada demais. É, e aí, eles se apresentam pra ela e falam, nós temos que tomar conta aqui, nós vamos ver essa questão do desaparecimento. Ela até se empolga assim um pouquinho, o moleque não fala nada. E eles seguem pra investigar. Aí eles vão pro hotel e começam a pesquisar sobre as vítimas, né? Aí eles vão vendo que nenhum corpo foi encontrado e que eles realmente consideram ali que pode ser um monstro do Lago Ness. Então, aí eles, pô, mas que, tipo, eles falam realmente do monstro do Lago Ness, até que, ah, mas ninguém viu nada, né? Normalmente o pessoal vê quando é um monstro do Lago Ness ou algo parecido. É, assim. Ele fala, sempre tem testemunhas e nessa aí ninguém viu nada, ninguém viu nada. É, e daí eles descobrem que o namorado da filha do xerife foi uma das vítimas. Sim, e aqui é por isso que o moleque é traumatizado. Sim. E foi antes ou depois que o irmão da nadadora morre? Ele morre depois. Ele morre, né? Ele morre um pouquinho mais pra frente. Afogado num aí... tanque. Cara, é ridículo, né? É bem ridículo. Porque eles ainda vão falar com essa família da nadadora. E aí o pai tá meio catatônico olhando o lago. E o irmão da, acho que é irmão da nadadora, não deixa ninguém falar com eles. Não deixa eles falarem com o pai, perdão. E aí. E aí depois, numa cena mais pra frente, ou como o Pocassunga falou, o cara vai lavar a louça. Nossa, é bem ridículo, meu Deus. Sai água preta, tudo água preta. Aí sai água preta do tanque. E assim. É realmente demais querer que o cara adivinhe que aquela água vai matar ele. Mas não enfia a mão, cara. A parada, sabe? Eu ia pegar um desentupidor, aquele desentupidor de privada, sabe? Aquele de encanador, sei lá. Exatamente. Cara, enfia um desentupidor de privada ali, sabe? Abre embaixo, sei lá. Tu não enfia a mão. Mas você vê que... Você vê que depois, quando acontece... Quando o capiroto lá tenta matar a filha, né? A mãe do molequinho. Ela consegue se levantar às vezes, né? Ela consegue lutar contra, né? E o irmão da menina, não. Ele afunda e foda-se. Afundou. Ele desistiu muito rápido, cara. Ele desistiu, ele é, ok. Graças ao Dai, né? Losers. Mas até a gente pulou um pouquinho, mas se eu não me engano, o Sam e o Jim reparam que descobrem que acho que o Dudley já falou. O marido da filha do xerife morreu. E o garoto, aparentemente autista, foi uma testemunha, né? E aí eles vão encontrar um moleque no parque que, vendo agora, pareceu meio stalker, meio creepy, sabe? O adulto indo falar com a criança sozinha, assim, a mãe tava olhando, mas é uma cena creepy, se você parar pra pensar. Sim, playground, né? Cheio de criança. É, aí, tipo, um maluco de jaqueta de couro, né? E aí, assim, criança, quer falar comigo? Faz um desenho pro fio aí. É, eu brincava com esses soldadinhos também, pô. É, já brinquei muito com esses soldadinhos. Não. Aí, é nessa hora que chega o Kevin Spacey? É, exatamente. Aí essa é a homenagem ao Kevin Spacey da série. Aí, aparentemente, ele desiste e depois o moleque entrega um desenho. É, um desenho da casa. Casa, né? A casa que eles acabam encontrando depois. É. E você vê que o Jim, ele sente uma ligação com o menino, né? Porque ele também viu a mãe morrer e aquela coisa toda. Aí por isso que você vê que ele é o cara que sempre vai atrás falar com o menino e tal. Mas o que que eles acham na... Eles encontram a casa, o que que eles acham na casa mesmo? É, eles chegam lá pra falar, tipo, nesse meio tempo morre, né? O cara lá da pia. E aí eles vão cara falar com pia. O pai deles, né? É, o cara da pia. Verdade. É o afogado da pia lá. E aí eles vão falar com o pai dos que se afogaram lá. E, tipo, parece que ele tem alguma ligação, né? Porque as pessoas que ele gosta estão morrendo, pessoas próximas dele. É, exatamente. Morre família, morre amigo. Aí E não era só morreu no lago, né? Ele morreu afogado na garagem, sabe? Na lavanderia. Ah, eu já vi que é um espírito que consegue atravessar encanamentos. Pior tipo de espírito. Exatamente. É, aí ele morre. Assim, aí eles voltam na casa, né? Ainda que eles ganham o desenho. Eles voltam na casa da criança. É, não, eles ganham um desenho, depois eles voltam pra falar mais, né, com o Lucas lá. É, e aí ele desenha mais umas paradas lá, enquanto o Guinho tá conversando com ele, e entrega um dos desenhos lá pra ele. Que acho que é esse, aquele da... Esse é o desenho da casa, que eu falei. Esse é o desenho da casa. Não é o da igreja, algo assim? Que eu acho que ele entrega aquele... Tinha a igreja? Não. A casa que ele desenhou, acho que era a casa do pai. Sim. Do garoto da pia. Essa era a casa. Uhum. Depois ele volta na casa do Lucas, da criancinha autista, e aí o Lucas desenha a igreja, com uma outra casa, se não me engano. Sim. Que aí eles descobrem lá da morte do menino. Sim, sim, sim. Que foi o... Que o menino, qual foi o esquema da morte do menino? Peraí, como que o menino morreu, vocês estão dizendo? O que virou fantasma, né? Como é que ele morreu? Ué, ele tá brincando com o xerife e o pai da nadadora, e acho que mais um também. Estavam bulinando o menino. Aí, vamos fazer uma brincadeira inofensiva aqui. Vamos segurar você embaixo d'água, né? Por que não? Entendeu? Aí o menino não levantou mais. Aí eles... Bullying cria os piores monstros, né, cara? É, exato. Aí eles foram, meu Deus, matamos o menino sem querer, o que a gente vai fazer? Vamos na polícia? Não, vamos enterrar a bicicleta dele na floresta, que aí ninguém nunca vai descobrir, vão achar que foi um acidente. Aí foi isso. E aí o moleque voltou vingativo como um espírito elemental da água preta. É, exatamente. E aí tem a cena que o pai desafogado lá morre, né? Que... O pai tá desafogado. É, ele tipo assim, desisti. É, eu vou pegar esse barquinho e vou me entregar. Ele foi lá, vem meteoro, né? Vem meteoro, exatamente. É o cara na frente do tsunami, né? De braço aberto. Vambora! Show me what you got! Aí nasce ferra, claro. Essa é a parada. É. Sim, e tem um efeito bem bizarro, cara. Quando eu fiquei prestando atenção, cara. É muito bizarro. Um efeito muito bizarro, cara. E aí, outra coisa que eu queria saber, eles estavam com o Fantasma e o Lucas, eu achei muito parecidos. Será que o orçamento pra contratar a criança tava tão baixo? Contratar a mesma? Que a mesma criança pra... Porque eu achei muito parecido, achei o mesmo cabelo. Uma criança normal e uma com maquiagem, né? É, o cabelo é o mesmo, sabe? E as duas não falam, sei lá, pode ser a mesma coisa. É porque se você não der fala, se você não der fala pro ator, você pode pagar menos, né? Tem isso. Exatamente, você pode pagar como extra, né? É, exatamente. Não tem fala, ele é extra. É figurante, né? Isso, figurante. Isso. Basicamente um figurante. É, porque pelo tempo que ele aparece também, né? É. E aí, bom, tem a cena que eles voltam a falar com o xerife, né? O xerife tá muito desconfiado deles, porque ele descobriu que eles não são da Sociedade Protetora dos Animais. Quem diria, né? Mas como? Como? Ele ligou pra Sociedade Protetora dos Animais? Ele ligou. Os verdadeiros agentes da Sociedade Protetora dos Animais chegaram e falaram que não conheço, eu sou o cara. Ele, pior que, tipo, ele fala, eu liguei lá e não tem vocês lá não, hein? Aí o cara... Aí o que você tem a me dizer sobre isso? É, não, e o Jim fala, não, veja bem, né? Aí o cara já, não é já bem manda assim. Não vem com isso não, vem com isso não, eu já sei. Não é bem assim, ele... não é isso que você está pensando. É da bicicleta que eu estou falando. E... Puta pariu, Dudley. E daí, né? Ele fala assim, ó, vocês vazam daqui, senão eu vou prender vocês. É, e tipo aí, isso. Não vem descobrir meu assassinato, não, pô. Não vem, não vem não, cara. Só pode saber quem matou e quem morreu. Aí a mãe, aí vai pra cena, né, da mãe do menino, vai tomar um banho de boa, tranca a porta. Estou aqui, não vai acontecer nada. Nada vai dar errado, porque as pessoas não estão morrendo afogadas na pia. Então eu vou tomar um banho de banheira. Por que não, né? né? É o pior que pode acontecer, né? E aí começa a tomar banho, aí vem a parte, a água bizarra caindo, água, né? Preta de novo, né? Água preta. Água preta. E vai vindo lá o menino pelo cano, né? E... Tal qual o Mário. Tal qual o Mário. Começa a sair água preta e... Gostei do efeito sonoro. Não, nossa equipe de efeitos sonoros vocais é excelente. É uma sonoplastia de outro nível aqui. É, outro nível, abaixo do demais. Não deixa de ser outro. Mas daí é, a parte, você vê que eles não saem da cidade, na hora que eles estão indo lá com o carro, tipo, viram e vamos atrás da mulher lá. E é, eu acho que tá lá, tem eles, um pressentimento, ele vai atrás da mulher. Porque pode ter alguma ligação, vamos ver, né? E aí eu acho a mulher que tá lá. Não faz o menor sentido eles voltarem ali, né? Nenhum sentido. O Sam até fala, velho. Realmente, agora pensando... Não, eu tô com um sentimento estranho. É como se a mulher estivesse morrendo agora. Nesse exato momento a gente tem. É como se o roteirista estivesse mandando eu voltar. É porque isso aí claramente eles descobriram lendo o roteiro. Aí eles, putz, a mulher vai morrer. Aí eles aproveitaram. Aquele sentido de aranha de roteirista, né? E aí mostra a mulher começando a se afogar. E daí, tipo, água escorrendo, grito. E a mulher é forte. E o menino lá socando a porta da mulher igual uma máquina. Parada esquisita. E aí eles chegam, quando eles apertam a campainha, o menino já abre a porta. Aí eles já vão correndo lá, arrombam tudo. Aí rola aquele momento banheiro do Gugu, que a mulher está se afogando. E aí o Sam vai e se enfia, parece que ele vai pegar o sabonete tipo na banheira do Gugu, tá ligado? Cara, é daí, por isso que eu acordei e tava tocando. Acordei e tava vindo Uga, Uga, Uga. Era isso que você acordou, exatamente. Foi nessa hora que eu acordei. Lá. Exatamente por isso. A gente teve um problema aqui com a gravação e a gente perdeu os melhores momentos da podosfera brasileira. Sim. As melhores piadas que vocês já ouviram. Sabe aquele momento que você tá ouvindo um podcast e você começou a dar risada pra caralho? Então, a gente superou aquele momento, sabe? Só que infelizmente a gente perdeu. Então vai ter que ser essa merda aqui mesmo, tá? Mas só por causa disso. Mas exatamente, só por causa disso. Tá. É, então após o momento banheiro do Gugu, a gente vem com a cena. O dia chega, eles conversam lá sobre a treta da água. E o menino, ele sai da casa, vai andando feliz, até chegar num lugar lá, uma graminha meio louca lá. Aí o pessoal segue ele e descobre que ali tá a bicicleta lá do menino que foi morto. O menino morto, sei. O menino que morreu. E nisso, xerife com eles lá, aponta a arma pra eles. E ameaça eles e tal. Eles explicam, né, que descobriram que quem matou foi o xerife, o outro cara lá, e por isso que as pessoas relacionadas a ele estão morrendo. Joga na cara. É, exatamente. Aquela coisa. E daí vem a filha do xerife. É o assassinato, não, por favor. E vocês descobriram o meu assassinato. A filha do xerife chega pra salvar eles, né? Não, mas isso porque o Sam fala: olha, não deixe o seu filho sair de casa. Fique sempre de olho nele. Ela vai sair e larga o moleque dentro de casa. Obviamente, né? Ela faz o oposto do que foi pedido. Do que é recomendável, porque as pessoas em séries e filmes de terror nunca assistiram séries e filmes de terror. Sim, sim. A não ser quando eles fazem referências a séries e filmes de terror. É, sim, sim. E Aí o menino vai lá pegar o soldadinho e você vê que aparece o espírito, né? Que até então estava oculto, escondido, recluso. O elementar da, o elemental da água da preta, preta mostrou sua verdadeira forma, que é elemental do valão. Elemental do valão mostrou sua verdadeira forma, que é o moleque do grito. Do chamado. Do chamado, exatamente. É a Samara e o moleque do grito ao mesmo tempo. E provavelmente é o mesmo moleque que faz o filho lá da, da mulher. Provavelmente ele tá puxando o próprio braço, né? Exatamente. O braço direito tá puxando o esquerdo, né? Que é a parada, né? E aí o menino vai pegar o soldadinho, o espírito vem, puxa ele. Nheque. E acontece, ele começa a se afogar, o Dinho e o Sam correm lá. Aí o xerife, né, no momento de arrependimento, ele se joga na água, me leva, fala, Deus, me leva Jesus. Vem meteoro de novo, né? Vem meteoro. Novamente, peço perdão pelo vacilo. Sim. Não, não mata eles não, fui eu. Fui eu. Eles não têm nada a ver com isso. E aí... E dá certo, né? Dá certo. O menino atende some, né? As preces. Atende a requisição do garçom. O elemental da água preta puxa... Do valão. O elemental do valão puxa o xerife pra baixo d'água. E numa... Como já foi bem apontado, é numa das melhores atuações de morte... Da dramaturgia. Merecia um Grammy, merecia um Grammy ali, né? Vamos merecia, falar. Merecia um Grammy. Um Grammy não, mesmo. Cara. Um Grammy não é de música, cara. Merecia! Merecia um Grammy, sim! Aí, merecia um Grammy! Merecia um Pulitzer! Merecia um prêmio de melhor fotografia pela National Geographic! Merecia o Nobel da Paz! O Masterchef! Merecia o Nobel da Paz! Merecia o Nobel da Paz. Merecia a medalha do campeonato de arco e flecha que meu pai organizou aqui, né? Sim, exatamente. Porque é perfeito. Ele caindo, ele tá filmando. Imagina, é como se a câmera estivesse dentro d'água, só que de cima pra baixo. Então some o efeito água preta, a água tá normal, porque dá pra enxergar. E aí ele tá, parece que nadando pra cima, só que descendo, e tipo, ele fica desesperado, só que no final, um pouquinho antes de cortar a cena, ele dá um tchauzinho pra câmera. Tchau. Cara, às vezes o diretor gritou corta, né, um pouco antes da hora. Eu aí ele achou que tinha terminado. Cara, o editor não deve ter sacado que a cena acabou um pouquinho antes. Sim. E era o cara dando um ok, tipo, pô, já deu aqui, sabe? O diretor não bateu porque... o palma, esse foi o problema. Porque... Não, não, ele não ouviu, ele tava debaixo d'água e não ouviu, corta. Porque... Não, com certeza ele falou pra, assim, alguém, pra alguém da família. Ah, fulano, assiste que eu vou mandar um tchau pra você nesse episódio. Não, e esse ator não é um ator relativamente conhecido ou... Tô imaginando coisas. Ah, cara, defina relativamente bem. Perdão, tem razão. Me excedi. Desculpa. Me excedi aqui, desculpa. Ó, vamos puxar aqui a ficha do rapaz. Ele fez Cujo. Olha, ele aí, fez olha o Anjo aí. Malvado. Olha aí, ele fez Macaulay Culkin e Elijah Wood. Vamos ver o que, que tem mais aqui. Ele fez um episódio de NCSI. Nossa, um episódio de Castle. Até eu fiz um episódio de NCSI. Caraca, ele fez The Mentalist. Ele fez The Mentalist. Com certeza é um ator de... Não falei? Relativamente conhecido. Não falei? Que merda boa também. Ele, né? Ele fez Spec Ops The Line. Olha aí, aí já não é merda boa. Ele fez a voz dos Officers. Né? A voz dos Officers, todos. Todos, é. Ele fez um episódio de Arquivo Morto. Ele fez Law and Order. Law and Order, claro. Eu cantei Law and Order. Claro que ele fez. Você sai New York, você sai Miami. Cara, ele participou da série Chuck Norris, O Homem da Lei. Que? Excelente, excelente. A série Chuck Norris, O Homem da Lei. Que? Agora eu me senti no episódio do Cavaleiro do Zodíaco. O que foi que você disse? O quê? Chuck Norris, o Homem da Lei. Você quer dizer Chuck Norris, o Homem da Lei? Então Chuck Norris, o Homem da Lei. Mas então, o cara morreu dando tchauzinho e tudo ficou resolvido. Sim, então, não tacaram fogo. O Jim provavelmente pegou a mãe do moleque. Pelo menos. Ele vai embora com um beijinho. Ele ganha só um beijinho e vai embora, se eu não me engano. Assim. Inclusive com o moleque olhando. Um beijinho aí, porque é só isso mesmo que vai rolar. Valeu, falou. Aparentemente é isso. Valeu, falou. E aí interessante. O moleque volta a falar na boa, né? O moleque é agora o fantasma morreu, eu posso falar. Agora que meu avô morreu, tá tudo certo. Agora que meu avô morreu horrivelmente na frente. Não, e o moleque que a gente já determinou que era bipolar, que era o moleque e era o fantasma ao mesmo tempo, provavelmente. Eu não sei se foi nessa realidade da gravação, na realidade anterior que nunca veremos. Mas o moleque que era o fantasma ao mesmo tempo, a parte má dele acabou, então ele voltou a ser uma criança normal. Exato, sim, cara. Eu acho exatamente. Que ele completou a vingança. Agora isso, ele tá feliz e volta isso. Ele matou o próprio avô e completou a vingança. Quem nunca? Sim. Exatamente. E aí o episódio acaba com tudo ficando bem. Beijinho da menina na frente do garoto, que é meio estranho. Meio creepy. É o Kevin Spacey novamente. Olha o que eu posso fazer com você. Então, só que eu queria voltar aqui e falar que é meio estranho, porque eles simplesmente abandonam o moleque, não deram um jeito no espírito, né? O moleque simplesmente deixaram, olha, aparentemente ele matou sua última vítima, é isso que a gente acredita e tudo deve ficar bem. Só que o moleque era um elemental da lama, né? Elemental do valão. Do valão. Do balão, que ele veio da vingança. Ele era um espírito de vingança. Ele era o espírito zombeteiro da poça. Era o espírito zombeteiro da poça. Só que ele a gente tá cansado de ver coisas baseadas em vingança. Mas isso foi um lore subsequente, eu acho. Nesse episódio eles ainda não sabiam disso. Eles foram criar essa parada depois. Não é nem criar, eu tô pensando aqui agora, porque é uma coisa baseada em vingança, e a gente sabe que a vingança nunca é saciada. Então, ele matou todo mundo que foi diretamente responsável pela morte dele. Aí depois ele resolve que não, quer saber? Eu vou matar quem fez a minha bicicleta, porque a culpa é de quem me vendeu a bicicleta, que começou todo bullying. Ah, e aí mata o vendedor da loja de bicicleta. Ah, eu vou matar o cara que criou a represa, que criou o rio, porque senão não tinha... E todo mundo encaixa na minha vingança, e porque a vingança ela não tem fim. A gente como muito bem já dito pelo poeta, a vingança nunca é plena, né? Matar alma envenena. Matar alma envenena. Então, assim, eles não deviam só ter virado as costas e tá tudo bem. Devia ter achado algum jeito de subir. Pensando bem, eles já sabiam dessa história, né? Porque na época da noiva, né? Da Mulher de Branco, eles falam sobre isso. De ir atrás dos ossos da mulher pra jogar sal e queimar. É. Só que o moleque, acho que o corpo nunca foi encontrado, se não me engano. Mas eu acho que a sua teoria é mais correta. Então, eu acho que eles não deviam ter ido embora e deixado tudo certo. E era a mesma pessoa. A primeira é essa teoria. Essa teoria. Que é a mesma pessoa. E, na verdade, ele era o moleque nascido, era o anticristo. Aí, depois que a parte mal dele morreu, ele, beleza, agora eu estou de boa. Ele é basicamente o Majin Buu. Ele certo. Foi separado entre o bem e o mal. Aí tem um momento em que a... Obviamente a gente agora vai explicar pra vocês que, na real, é tudo uma analogia à saga do Majin Buu do Dragon Ball. Nesse episódio. Sim, com certeza. E com isso fechamos, né? Nossa trilogia. O primeiro episódio. O primeiro episódio, o piloto do Supernatural. Olha, o nome é piloto também, mas que coincidência, não? Porra, aí. Não tem um piloto aqui também, né? É, não tem um. Olha, não sei, eu não sei como vocês dirigem. Ele era, né? Ele era um convidado, ele ia participar, mas ele cancelou porque estava sem internet. Ele cancelou porque ele estava pilotando um avião. Sim. Foi exatamente isso que aconteceu. E eles não liberam no voo o sinal, ele teria pilotado enquanto grava o podcast. É porque o avião era da TAM e eles falam que tem Wi-Fi, mas quando você chega lá não tem Wi-Fi. E aí não deu. Foi exatamente por causa disso. Inclusive é possível que o piloto esteja aqui com a gente no próximo episódio. Né? Vamos ver. Vamos ver. Oh, surpresas. Então, galera, é isso aí. Esse é o primeiro. Esse foi o primeiro episódio do Supernato Show. E uma boa noite a todos. Boa noite, boa, galera. Boa noite, valeu, galerinha, valeu. Do podcast. Meus Wayward Sons and Daughters. Wayward Sons, meus Supernato Girls. Meus Hunters. Supernato Boys. Meus Hunters de todo o Brasil. Supernato Gender Fluid. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau. Então, é isso aí, galera. Parou de gravar já? Parou. Acho que sim. Então, eu parei aqui. Eu vou ali, né? Daqui a pouco vou dormir, vou tomar um banho. Aproveitar pra dar um desentupido no ralo, que tá saindo uma água meio esquisita. Aí eu... Eita. Vou lá dar uma olhada, então. Valeu. Depois a gente combina a próxima gravação. Beleza aí. Tchau.